E em terras de estranja, coleciono vadias, faço delas minha granja. Então bota para cima que eu entro com amor. De pé me tocou a cruz onde morreu seu salvador. Lá na pedreira eu fumo em paz. Ano, Pantos, Cacó, Demonas. Menestral da fé, professor da Universidade Episcopal de Satanás. Meu nome é Aquaplay, Telem é minha crença, Satã é o meu rei. Cocaína, minha droga, necromana é meu estilo. Hey! Você não sabe da minha capacidade. Nunca tô de estrofe, eu não sei muito da Santíssima Trindade. Sente o tubiar, sem parar pra respirar. O pai, o bicho, o filho é treino, sou testador masoquista. Fechando a minha lista, contando uma história. Pedi a minha alma pro capeta sem demora. Vamos deixar de onda e entrar na moda agora. Vende a alma pra Satã, porque toda hora é hora. Cabrito do mal, contrato na mão. Vendi a minha alma para o Cramunhão. Sexta-feira, meia-noite, aquele frio de rachar. Leve frango, farinha, é tudo pra te agradar. Então vê se não vem com esse papo de que trato. É trato que eu prometo, eu nunca deixo de cumprir. Porque eu não me importo mais, vou pro inferno de qualquer maneira. Profano, mito, estrupe, mato de segunda a sexta-feira. No sábado eu saio para ver os meus amigos. Prostitutas, traficantes, viciados e mendigos. Sou pior que o beira-mar, um verdadeiro deviante. Todas as mulheres só me chamam de amante. Quando tudo estiver pronto, é melhor tá preparado. Te cuida, Satanás, eu vou roubar o teu reinado. Comendo uma criança, barbárie do seu cadáver. Quando canto, vou pra igreja para estuprar o. Com uma serra elétrica, estupro seu rabinho. Com um tubo de enema, entupio seu cozinho. Nas ruas da cidade, encontrei a diversão. Vou chapar você de craque pra estourar a apelação. Este fucking é lei, não estranha não. Que espanca até a morte pra deter os meus irmãos e tal. Chupa meu porrete, tem a manha, não estranha. Vou te levar pra cama, te tratar como piranha. Tipo, defeitar iranha, ainda ralar o seu botão. Cadela, entra no meu jogo. Você vai adorar sentir seu cu pegando fogo. Mulher, não sou machista, eu sou realista. Canto bem assim porque aprendi com um autista satanista de plantão. Tenho uma revelação, resolvi mudar de vida e adorar o Cramunhão. Pintei o meu cabelo, raspei o meu sovaco. Dedico meu tempo inteiro a beber porra de macaco. Esqueci de mencionar que odeio Cristo. Aquele filha da puta já tá sabendo disso. A coisa que mais me sinta é que ele sabe onde estou. E quando acabo de trepar, eu grito Thundercats. Oh!